Ei, você que está me ouvindo, vou contar a história do fruto dos seus desejos mais sombrios. Um policial que jurou servir e proteger, mas foi corrompido pelas trevas. Foi tragado pelo ódio e pela sede de vingança. E você o ajudou a apertar o gatilho. A palavra tem poder. E bandido bom é bandido morto. Seu desejo é uma ordem. Olhando o retrovisor, vendo a aproximação de dois ratos em uma moto, percebi a situação. Eu com a arma na cintura, ele já em pronta resposta. Se eu sacar, vou tomar, pois ainda tô de costas. Foi uma premonição, anunciaram um assalto. Eu não vou reagir, já perdi os mãos pro alto. Eles só querem me aceber, depois busco que eu tô na pista. Desci, eles desceram, só não pode rolar revista. O momento que distraíram, saquei e dei dois pipocos. Um caiu, outro saiu, acelerando feito louco. Não deu pra me abrigar de um carro na cobertura dos ratos. Dispararam, nem vi, senti tontura, caí. Eles desceram, já tava cuspindo sangue. Tiraram meu capacete, viram que eu era de gangue. Rival, reconheceram, ou esse vermelho é policial. Um tiro na cabeça pra conferência, no osso frontal. Tudo ficou escuro, sem sussurros e miragens da minha vida ali passando, tipo em curta-metragem. Senti paz, não senti medo, percebi, tava morrendo. Eu descobri o segredo da passagem do terreno para o mundo onírico, tipo gosto. Estou me vendo ali caído, muito sangue contorcendo e tremendo. Porra, voltei na infância, me assistindo, vim correndo na quadra de futebol, uma dividida e eu batendo forte com a cabeça direto pro hospital. Fiz reconstrução do crânio com titânio no osso frontal. Assisti um ocorrido, tinha uma placa bem na testa onde hoje levei um tiro, eles vazaram no fiesta. Perdido em pensamento, sentindo um gosto amargo. Eu vi luzes, ouvi vozes, minhas tosses que estravam. Máscaras, vi doutores perguntando se eu ouvia. Fiz um gesto positivo, que confusão, agonia. Recuperando a consciência, ajeitando corpo na cama. Ouvi alguém ali falando: o doutor, ele acordou do coma. 7 meses vegetando, ninguém tinha mais esperança. Você tá com sede? Não de água, eu tô com sede de vingança. Fizeram tantas perguntas do que eu vi lá do outro lado. Eu só pensava em voltar a andar, tava focado. Fisioterapia, nutrição e várias paradas pra eu voltar a meus 100 quilos com a mesma carga pesada. Eu tô de volta, mostrando, fiz manutenção da Minibel. 4 rostos na minha mente, igual retratos em papel. Minha 40 era minha espada, eu fui pro Coliseu Moderno, com fênix renasci das profundezas do inferno. Pela justiça estavam soltos, isso é bom pro suicídio. Já pensou se eu tivesse que buscá-los no presídio? O time já tá formado, com os que estão pronto para conferência. Tá aberto minha caçada, minha vingança em pendência.